triste não significa mais que o mundo não notar você nessa população é absurdo. Tomou de assalto meus pensamentos, minha fiel bandida. Olharia das 7 às 10 novela e depois te comentaria. Só pra ter assunto e dialogar horas contigo, ser teu namorado e ao mesmo tempo teu melhor amigo. Passaria a noite contigo, depois tu comentaria comigo. Eu te opinaria no teu vestido, no encontro comigo. Até parece loucura, estupidez, imaginação. Só queria saber o que e quem habita teu coração. Saberia contornar as brigas pra não te magoar. Também saberia o teu sonho pra contigo eu também sonhar. Cassiano, Tim Maia embalaram verdades da vida. Eu com microfone e sentimento na rua minha. Semelhante a quem se expressou e nunca negou. Na sincera, o que eu sinto por ti é amor. Se contasse seu segredo, sinto como vou evitar as brigas, fases desse nosso amor. Sonharemos juntos a cada segundo. Saberia te agradar tendo bem mais amor. Sendo amor perfeito, girl. Só vivo com o céu. Amor perfeito, girl. Amor perfeito, girl. Amor perfeito, girl. Só vivo com o céu. Amor perfeito, girl. Amor perfeito. Agarraria o sol com as mãos pra saber todos os teus segredos. Pra ser o mais puro contigo, fiel, verdadeiro. Loucuras que penso, só falo. Só se for você me ouvindo. Cada passo ao seu lado, me sinto rumo ao infinito. Sua noite comigo, comento pela manhã. Como se fosses minha analista enquanto eu falo do divã. Queria que a nossa intimidade tu só contasse pra mim. E eu guardaria como um tesouro, mas só pra mim. Baby, vem, me diz o que te preocupa. Quero ser a resposta pra cada pergunta. Lê pensamentos, sabe a cor que tu gosta. Qual é a flor que tu gosta, perfume que você gosta. Meus planos contigo, menina, creio que você sabe. O meu futuro contigo, tipo, merece um destaque. Quer saber, eu te digo aonde for, tá comigo. Meus braços são seu abrigo pra ser teu namorado e amigo. C3PO Lucas Vox. Se contasse seu segredo, sinto como vou evitar as brigas, fases desse nosso amor. Sonharemos juntos a cada segundo. Saberia te agradar tendo bem mais amor. Sendo amor perfeito, girl. Só vivo com o céu. Amor perfeito, girl. Amor perfeito, girl. Amor perfeito, girl. Só vivo com o céu. Amor perfeito, girl. Amor perfeito, girl. Amor perfeito, girl.